a organização de Clodoaldo e Marlete. Estamos trabalhando com a financeira Torres Factory. Março é imbatível! Natur Eletromóveis! E para comemorar o mês do consumidor, o Vermelhão da Economia abre as portas da facilidade para você levar para casa móveis e eletros com muita facilidade de pagar. Estamos dividindo eletros e celulares em 12 vezes no crediário. Escuta só! Celular Nokia NK25 com 128 GB por 12 de R$139,90. Celular Red Mobile Fit 12 de R$9,90. Caixa de som Unbox Vulcano por 12 de R$89,90. Tem também muita facilidade para pagar seus móveis para a cozinha e sala de jantar. No Tecred, você paga tudo em até 15 vezes e sem juros. Este foi mais um apoio cultural da Rádio Sanharó FM. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Melhores 104 Super Hits, o melhor do Hits, agora no seu rádio. Super Hits, o programa que todo mundo ouve. Não dá pra não ouvir. A batida do hit que contagia. Os melhores hits estão aqui no Super Hits. É você ouvir e grudar nessa rádio. O melhor programa na melhor rádio. Super Hits, o som que você toca. No ar, Super Hits. É hits, é Super Hits. Opa, quarta-feira tá aqui comigo. Quarta-feira tá aí com você. É o Super Hits chegando na área aqui na sua rádio. Sou a Thay Braga. Quero muita luz na sua vida de verdade, viu? E hoje, dia 30 de março, eu quero que você esteja comigo pra gente ouvir muita música boa nessa quarta-feira, beleza? Combinado? Então bora que tá chegando muita música. Super Hits, sinta o hit da batida. Estão aqui no Super Hits 104,9. O sucesso está no ar, emoção, informação. Sempre sua companhia. A número 1 na sintonia do sucesso. Super Hits. É você ouvir e grudar nessa rádio. Opa, estamos de volta, mas antes da gente curtir música, deixa eu falar com você. A sua rádio tem a melhor rede social para você ficar por dentro das principais informações do mundo do seu artista preferido. Então curta, compartilhe, siga a página, você fica sabendo de tudo. Tudo por lá. Enquanto isso, é claro, a gente vai ouvindo música. Como é que todo mundo ouve Super Hits? Super Hits. É você ouvir e grudar nessa rádio. Ah, música boa assim é só aqui no Super Hits, gente. Sai daí, não. Super Hits. É você ouvir e grudar nessa rádio. 3 e 3. ZYD 296. Rádio Sanharó FM. 104.9 MHz. Sanharó. Pernambuco. O CETEP Pesqueira oferece diversos cursos em qualificações profissionais para você ingressar no mercado de trabalho. Cursos técnicos de enfermagem, segurança de trabalho, radiologia, saúde bucal, análise clínicas e estética. Venha nos conhecer, faça-nos uma visita. Estamos localizados na rua Duque de Caxias 120, primeiro andar, bem no centro de Pesqueira. Fone para contato 87991-475481. CETEP Pesqueira, o seu futuro está aqui. O Laboratório Lab Clean, Unidade Sanharó, em frente à Prefeitura. Conta com renomados médicos nas áreas de clínica médica, pediatria, medicina do trabalho, cardiologista, ginecologista, ultrassonografia, psiquiatria, ortopedista, nutricionista, psicóloga, psicopedagoga e mamografia. Faça seu cartão saúde e tenha desconto em consultas, até 50% em exames laboratoriais. Vá ao laboratório ou ligue 87 99171 3577. Cuidar da manutenção do seu carro agora ficou mais fácil. No Posto Petrocar você encontra profissionais capacitados, os melhores produtos e o menor preço. Agora dividindo sua troca de óleo em duas vezes nos cartões. Lubrificantes com alta qualidade e tecnologia. Mobil, Lubrax, Ipiranga e as melhores marcas em filtros. E tudo isso com mão de obra totalmente gratuita. Dê preferência a quem faz a diferença. Troca de óleo em duas vezes nos cartões, somente no Posto Petrocar. Localiza-se na rua José Cajazeiras, em frente ao sindicato. No Laboratório Labopac, o mês de março inteiro é dedicado à saúde da mulher. Por isso, durante todo este período, a citologia preventiva estará com desconto. Mulher, aproveite! Você merece cuidar da sua saúde. Laboratório Labopac, atendimento humano, resultados precisos. Março é imbatível Natura Eletromóveis. E para comemorar o mês do consumidor, o Vermelhão da Economia abre as portas da facilidade para você levar para casa móveis e eletros com muita facilidade de pagar. Estamos dividindo eletros e celulares em 12 vezes no crediário. Escuta só: celular Nokia NK25 com 128 GB por 12 de R$139,90. Celular Red Mobile Fit 12 de R$9,90. Caixa de som Vox Vulcano por 12 de R$89,90. Tem também muita facilidade para pagar seus móveis para a cozinha e sala de jantar. No Tecred, você paga tudo em até 15 vezes e sem juros. Este foi mais um apoio cultural da Rádio Sanharó FM. A sintonia no seu rádio. 4,99. Tá na cara que você ouve. Os melhores hits estão aqui no Super Hits. Tá ouvindo Super Hits? Então tá bom demais. Continua ligadinha aqui que tá chegando música.